Você está ouvindo Porto Normais Podcast. Domingo, 14 de setembro de 2008. E aí galera, bem-vindo ao sétimo episódio do Orto Normais Podcast, o único podcast do Brasil feito por nerds que faltavam na escola. Aqui quem fala é o Cafetron, dono do Nebulosa Nerds Bar. Estamos aqui contando com a presença do quase físico hoje, dono do Efeito Lázaro. Fala galera. Temos aqui também o nosso querido Anônimo, dono do Prazeres da Vida. Eu, boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá. E a gente tem o nosso arbusto querido, o Moita. Só que eu tenho certeza que ele vai entrar em modo texto logo logo. Diz alguma coisa aí, Moita. Presente. É o mesmo presente de sempre, né? Da próxima vez a gente grava isso e bom, usa. É um sample, tá ligado? É mesmo. Mais fácil. Oh. Bom, hoje... Hoje o tema vai ser peripécias e artes do tempo de escola, né? Aquelas tranqueiradas e maluquices que você fazia e deixava todos os inspetor de cabelo em pé e querendo te matar. Exatamente. Que vocês acham da gente chamar uma pessoa aleatória no Skype? A Nana não veio, né? Você comeu. Não veio, É, então, a Nana não veio. O Dot também não veio, como já é o normal. Pior que ela... É, o pior é que ela tava toda animada, porque ela disse que aprontou umas coisas tão bizarras. Não, ela até falou de trazer um comparsa, né? Aham, uhum. É tudo papo. Nossa. É, ela falou, vou trazer um amigo meu. A gente ajeita e... É, mas tudo bem. Ela sumiu e a gente vai achar outra pessoa pra substituir. Quando ela ajeita muito, mela tudo. Como é que é? É? Você pode repetir ou agora não pode esse horário? Ah, depende do horário que podem ouvir, né? boa resposta. Bom, então vamos começar com alguém aqui, depois a gente chama uma pessoa aleatória. Ah, tá. É, então, tem os agradecimentos do último, né, cara? A gente podia... Quem que você quer mandar abraço? Eu quero mandar um pra Jubi, pra Fernanda, pro Yumi, pro Ivan e pro ex-músico que falou que eu sou um doente. Mas tudo bem. Em teoria ele tá certo. É, em teoria tá, né? Já aproveitando que a gente mudou completamente de assunto, a gente tá pra instituir o alarme de assunto. Toda vez que começar a se desviar do assunto, vai tocar esse som aqui, ó. Quando você escutar isso, é pra você já ficar tranquilo, porque a gente vai voltar pro assunto já já. É, como eu sou o único que não tem déficit de atenção aqui, sou eu que vou chamar o pessoal pro assunto de volta. Cara, é normal. Então tá, ó. Vou procurando alguém aqui no Skype. Pode ser uma história sua ou de um amigo seu. Não tem problema. E como sempre, as histórias vão ser todas do que é. Os bandos de puto, meu. Eu tenho aqui, até fiz listinha das histórias que eu tinha que contar, né? Mas acredito que vocês não fizeram nada. É, então, conta tudo isso. É, eu vou contar mesmo. Alô, Júlia? Alô, Oi, tudo bem? Gente, que voz máscula. De quem? Ai, obrigado, fiquei treinando na frente do espelho. Nada. Eu não sou máscula, mas tudo bem. Tudo bem com você? Tudo bem com vocês todos, pessoas que eu não conheci. Tá tudo bem. Tá a fim de participar de um podcast? Você sabe o que é isso? Sei o que é. Então, você tá participando do Orto Normais Podcast. A gente vai te entrevistar. E tudo que disser aqui não vai ser editado, beleza? Ai, meu Deus! Mas pode ser usado contra você a qualquer momento. Eu não falar besteira. É. Ah, ok, sempre tem essa possibilidade. É. Né? O assunto de hoje é o seguinte. Coisas que a gente aprontou na escola, aquelas peripécias do tipo jogar bolinha de papel na outra pessoa, fazer bombinha de... Eu vou chamar logo uma virgem pra isso. O quê? O que você tava falando? Hã? Oi? Oi? Não vai nada? Gente, desculpa. Nada, não vai nada. Ah, tá bom. Então, é o seguinte. Você tem alguma peripécia que você tenha aprontado assim na escola? É, mulheres primeiro. Júlia, você tá me ouvindo direito? Oi. Desculpa, eu uso o Brasil, falei como então, cocô. Tu falaste? Se você tem alguma... Tem uma frase, fica um silêncio assim. Ah, é sempre assim. É. Se você tem alguma peripécia de escola pra contar pra gente? Você tem alguma? Tem as dos outros. Nas dos outros eu tenho várias. Ah, serve. Mas você não aprontou nada na escola? Não, não, né? Que na verdade eu nunca fui pra uma escola. Eu fui criada em casa, sei lá, por monges. Não, e eu... não, olha só. Não, eu era uma criança muito quieta. Olha o cafetrão como ele é bom, né? Ele arruma uma mina pra falar sobre escola, a mina foi criada pela... Pro monge. É por isso que eu disse, pra chamar tipo logo a... Eu tenho um de ouro aqui. Tudo bem, bom, tudo bem. Isso então, faz parte do azar. Tem tempo de mudar um assunto. Pode falar, tipo, sabe? De chimarrão. Chimarrão você entende. Chimarrão também. Então, assim, não entendo nada, porque eu não gosto de chimarrão. Só sei que tem a ver com erva. Que vai ser maconha, mas... É, depende da erva. Tá bom. É... Então ela não vai começar. Ela abdicou da possibilidade. Eu posso mentir? Então mente, vai, manda ver. Seja criativa. É, mas mentir. Se assumir. É? Vamos ouvir, Samira. O que você aprontou mentirosamente na escola? Ah, uma vez. Pera, deixa eu pensar rápido aqui. Rápido. Bom, uma vez eu tava lá, né, na sala de aula, bem ferida, e eu não sei mentir. Daí, tipo, pegar a história de uma pessoa, ah, teve uma vez que eu, ou, né, eu, tava lá, sei lá, Dia das Mães, não sei, alguma festa, Dia das Mães, não sei, né, isso aí. É, eu minto meio mal. Daí, ai, ah. Aê, parabéns, foi uma... Chimarrão. Caramba. Chimarrão é... Caramba, feito meu chimarrão na cadeira do professor, ô louco, hein? Não, eu... Mas tava quente ainda? Era meu que disse que ele estourou uma bombinha e foi expulso. Daí, tipo... era tererê ou chimarrão? Porque se foi tererê, foi uma pancada. O que é tererê? É aquele. É, obrigado. Mais geladinho. Chimarrão gelado? É chimarrão de fresco. É. É chimarrão de bicha. Ah. É que aqui é conhecido por esse nome. Quer dizer, não é conhecido. Eu vi alguém falando, eu deduzi que seja isso também. Ah, tá. Ah, então eu vou contar uma história. É igual quando a gente vai embalada. É igual quando a gente vai embalada, que é que você sempre pede as suas ice e eu peço vodka normal. Ah, entendi. Chimarrão. Isso porque foi. Você foi gentil, né? Você precisa dizer que é leite com gelo. Eu não bebo, qual que é o problema? Oi, por favor, me dê um pastel. Você filha, desce aí um copo de leite. Mas é, eu bebo. Mas bem gelado. Bebo leite, mas com Toddy. Eu não sou de leite puro, assim, tem que ser Toddy. Eu não gosto do Toddy, porque ela fica aquelas bolinhas em cima do... É muito estranho. É isso que é... Assim. Isso é o melhor do Toddy. Eu não gosto. Isso é o melhor do Toddy. Você não gosta de Toddy? Não, pode ser horrível, fica aquelas bolinhas. Você não gosta de Toddy? Olha o alarme tocando. Olha o alarme tocando. E ela caiu. Eu simplesmente não tomava gente que não curte Toddy. Eu também não. É. Na escola você não tomava Toddy no intervalo, Toddinho? Cara, ela caiu. Ela já era. Você quicou ela, cara. Ela caiu. Eu não, cara. O universo vai se encarregar disso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou contar a minha história, porque a gente já tem, sei lá, quantas horas de podcast e não contou nenhuma. É verdade. Então, pode contar a sua. Eu acho que, assim, como eu fiz uma listinha das histórias, eu organizei elas em ordem cronológica, pra ficar uma coisa mais bonita, assim. Você é desocupado mesmo, né? Então, aí aconteceu o seguinte, essa é boa, cara, porque assim... Essa aconteceu no jardim de infância e eu quase fui enquadrado por homicídio culposo. já com, sei lá, 5, 6 anos. E aí foi assim, tipo, tinha um intervalinho lá do pré, em que as criancinhas pegavam suas mochilinhas, suas lancheirinhas e iam comer os lanchinhos delas e tal. Mas tinha um parquinho. E, cara, todo mundo queria ir no parquinho correndo pra pegar o balanço. Tipo, o balanço era o único brinquedo extreme, tá ligado, que tinha. E o cara que pegava o balanço, cara, era o cara. Entendeu? Então, aquele dia, cara, eu era meio troncudinho, sabe? Aquele dia eu corri tanto, cara, mas eu corri tanto, tanto. E eu consegui, cara. Eu peguei o balanço era meu. E aí eu fiquei lá balangando. E balangando. E aí aconteceu, um outro menininho pegou e entrou na minha frente e não deixava eu, né, dar aquela puta balangada. E ele entrava na frente falando, é minha vez. Aí eu, não. Aí ele, é minha vez, não sei o quê. Cara, o menininho não deixava eu brincar. Eu fiquei nervoso, desci do balanço, peguei o balanço, joguei na cabeça dele. Cara, eu nunca vi tanto sangue na minha vida, cara. Juro, cara. Eu achei. Oh, sério, eu quase vomitei. De tanto sangue. Eu posso soltar uma nota aqui? Posso soltar uma nota aqui dos bastidores? Pode. Há 5 minutos atrás, antes de começar o podcast, quer dizer, o QF tava reclamando que ele se cortou com um pote de sorvete. E que tava saindo muito sangue. Você é muito legal, né? Caiu! Mas é verdade, cara. Eu me cortei mesmo. Eu cortei sério. E a cabeça do cara, eu conheço ele. Ele tem a cicatriz na testa até hoje do balanço na cabeça dele, cara. Nossa. E eu lembro que eu encontrei ele. Cara, você deve ter ficado muito frustrado, né? Frustrado, cara. Ou eu quase matei uma criança com 6 anos. Não, o pior, cara, é que quando eu fui fazer cursinho, eu encontrei ele no cursinho. Tipo, eu não vi ele desde a época do pré, né? Aí eu vi ele lá e tal. Falei, cara, que essa marca aí na sua cabeça, cara? Ah, eu tava no pré, cara. E, tipo, ele é todo bombado, né? Hoje ele é todo bombadão. Uhum. Ele tava no pré, um cara jogou o balanço na minha cabeça. Eu, mas quem que foi? Ele, cara, eu não lembro. Aí eu, putz, beleza. Oh, cara, fiquei até aliviado. Eu fiquei duas vezes aliviado, cara, por não ter matado o cara e por ele não lembrar que era eu. Tô chamando a ajuda de novo. Oi. Oi. Você viu o que acontece? Você viu o que o universo faz com quem não gosta de Todd? É, foi muito errado isso. Eu pior que você tenha aprendido a lição, tá bom? Bom, o que eu aprontei na escola, que não foi muito, né? Acho que a mais memorável foi no colegial, que tava tendo aula de informática. A sala de informática, assim, era colada com a secretaria, né? Tinha um vidrão separando só, uma janela, prova de som. A professorinha lá tava ensinando a gente a mudar a fonte no Word, né? Que foi isso? Desculpa, desculpa, eu tenho um problema de audição. Eu pensei que eu vi o que isso aconteceu no colegial. Microfone. Enfim, tava ensinando, o professor ensinando a fonte no Word. Aí eu entendi abri o próprio. E fiz aquele truquezinho garoto do NetSend, manja? Tem um programinha lá, net.xt, você digita NetSend, o IP da máquina na rede, e manda uma mensaginha, aparece uma janelinha pro puto lá que você foi mandar mensagem. Isso é lindo. Aí eu pensei, porra, o que eu vou fazer? Eu vou mandar, em vez de pôr um IP, vou mandar pro grupo. Então, eu escrevi assim, olá, sou o vírus, haha. Aí eu vi que todo mundo ficou, nossa, sou o vírus, não sei o quê. Aí eu comecei a aloprar, né? Escrevi, seu cu não será perdoado e tal, pai, mandar. Aí, deu 2 minutos, veio uma mulher assim, bater no vidro lá, na prova de som, né? Tipo, eu olhei pra ela, assim, os computadores atrás dela, tudo com a janelinha pipocando, assim. E todos os computadores da escola estavam no mesmo grupo da rede. Legal. Aí... Gente, mas foi uma peripécia muito nerd. Nossa, eu não teria pensado nisso. Eu não fui perdoado, porque o professor, todos os professores viram essa mensagem. A administração, a executiva, a coordenação, tudo recebeu o barato que eu mandei. E eu quase peguei de suspensão. Eu só não peguei porque eu sou uma peripécia assim. É, né, que send tem que mandar pro computador, cara. Se mandou pro grupo, você se pode. É. Mas quem ia pensar que eles iam botar todos os computadores no mesmo grupo? Porque é o normal. Não, é tipo, sei lá, se eu fosse organizar um grupo de um colégio, eu teria bolsa divididinho. Mas até aí eu não posso falar nada porque eu não gosto de Toad. É verdade, você não tem o menor respeito aqui nesse grupo. Você virou o mascote do grupo. Mas eu perguntas. Eu não sei você oficialmente do podcast. Era como nada mascote. Agora eu tô com uma dúvida. O Moita tinha que contar alguma porra de alguma história, porque até hoje ele só veio aqui pra dar risada dos outros. Isso é injusto. É injusto? Não, mas é... Olha lá, olha lá, ele tá se enrolando, ó. Falar a verdade, eu aposto que o Moita também não gosta de Todd. Aposto. Eu duvido. Moita gosta. Não, eu aposto e tenho certeza. Vocês gostam? Como é que vocês gostam? É um negócio estranho com cara de terra, gosto de terra, aparência de terra. É, gostou do restaurante, né? Olha o alarme de assunto. Olha o alarme de assunto. É, de assunto ou tem fantasma? Posso fazer uma pergunta? É. Vai. Se eu falar com um pedaço de Toblerone na boca, fica muito estranho. Fica sexy. Ah, então eu vou comer chocolate. Foi mais um. Eu não, acho que aguenta mais um, hein? Eu acho que aguenta. Me respeite, hein? Só o capetão mesmo pra combinar, convidar uma autista pra vir. Enquanto verdade, ele não me chamava de novo pra conversa, eu tinha posto uma piada muito cruel no Skype, mas... Né, deixa eu falar. Vamos dar números sim, primos sim. Enormes pra ela. Pra ela ficar se divertindo. É. Dá um monte de números. Mas então, Moita, estamos esperando a sua história. Então, cara, não tem nenhuma história exclusiva minha. Ah lá. Tenho várias histórias de merda que a gente fez, mas em galera. Ah, merda minha você deve ter, né? Tipo... Mentira do Twitter. Merda minha não, você deve cara. Ter. Isso você pode confirmar isso? Não. Isso você pode confirmar com contatos em que você conhece, que estudaram comigo? Sim, assim como você também gosta de Twitter. A gente vai chamar aqui um contato. Eu não queria dizer isso, mas a gente tem um contato do Moita do colégio no Ei! Skype. Não. Agora nessa fase. Então vai, Moita, conta. Frio agora. Não. Pode contar do grupo, então. Então, o que teve, basicamente, foi uma vez que a gente chegou a fazer uma professora sair e pedir a conta da escola. Tá, isso é... O que ela tinha consumido? Ah, nerd demais. O que ela tinha consumido? Um hambúrguer, uma coca? Ela começou a chorar dentro da sala de aula e foi embora, cara. Mas por quê? Eu já fiz uma professora chorar, cara. Então, era aula de artes. Aula de artes com galera de segundo colegial não é aula de artes, é aula de guerra de papel, tá ligado? Ninguém fica fazendo desenho, ninguém faz nada. Vocês tiveram um colegial muito errado. Eu fazia desenho. Aula de artes, aula de informática, o que é isso? Você pode dizer que você também tinha um. Não era arte, tá ligado? Era pra enrolar, era só pra falar que tinha arte. Ou você lembra de Latim 3? É que... Era demais, cara. É. Você tinha falado alguma coisa e eu não entendi. Mas então, a gente tava lá no meio da aula de arte e tudo mais. E daí a galera resolveu com bolinha de papel. Daí a coisa foi crescendo, daqui a pouco a professora tá falando com um aluno lá na frente, a galera no fundo deitou as carteiras, fez duas barricadas e separou a classe e ficou ali na galinha, tá ligado? A professora ficou na... Na hora que ela levantou e viu aquilo, ela começou a chorar e ficou... Os caras ficaram cosplay de soldado Ryan, é, cara. É, cara, ela ficou na zona desmilitarizada. É muito da hora. Eu já fiz uma professora de chorar também, cara, mas ela não pediu as contas. Ela no meu terceiro, eu fui com três professoras de física. Oi? Caiu. O que aconteceu no seu terceiro colegial? Bom, vamos continuar. Ah, não, não caí não. Oi. Ah, foi a menina. Anônimo, o que aconteceu no seu terceiro? Ah, tá. Mas eu não tô ouvindo o chat. Oi. Terceiro. Oi. Oi. Oi. Estão me escutando? Então, teve uma que eu também fiz a minha professora de literatura chorar, cara. Tipo, ela chegou, Kef, lê tal parte do poema aí. Eu li pra turma e tal. Aí ela, agora fala o que ele quis dizer com as metáforas que ele usou e tal. Aí eu, nada. Eu não quis dizer nada. Ela, como assim nada? Ele disse muita coisa. Você tem que falar o que ele disse. Ele não disse nada. Ela, não, você vai falar o que ele disse, sim. Você vai falar todas as metáforas e interpretar o texto agora. Eu falei, professor, o cara devia estar bêbado ou drogado, escreveu esse monte de porcaria e você fica perdendo teu tempo achando que ele escreveu alguma coisa. Cara, a mulher começou a ficar vermelha de raiva, cara. Nossa senhora. O olho foi começando. Você lembra quem que era o cara? Hã? Você lembra quem que era o puto? Você acha que eu vou lembrar o autor, cara? É pra puta que pariu, né? Sei lá, curiosidade. Curiosidade. Pior que todo mundo tem vontade de fazer isso e você conseguiu, cara. Você é o meu herói agora. Ah, mas eu não me orgulho disso. Eu não me orgulho disso. Mas isso foi com quantos anos? Foi no terceiro colegial. 7. Sete. O que a Magali quis dizer para o Mingau? Quem é Finho? O anônimo ia contar uma. É. Eu vim aqui para esse podcast só por causa do anônimo. Pra ouvir a história dele. É. Pode mandar. Tipos de série vocês querem? Nossa senhora! Não, fala uma série que daí eu escolho uma. Eu quero a história mais suja, não interessa de qual série. É, a mais suja. Ele tá processando a informação. Se tiver que escolher mais coisa. É muita informação. Ele tá fazendo comparação, tá ligado? Se quiser. Se precisar escolher uma série, é a oitava série. Porque a oitava série geralmente é que dá mais merda, que a escola leva pra Porto Seguro, né? Ou pra ter mais de não sei aonde. Pousado Rio Quente. Eu não quero. É. Deixa eu pensar o que aconteceu na oitava série. Tem que ser na escola ou com o pessoal da escola? Que você tem as duas? Promete, essa promete. Ah, cara, oitava série, a gente já saía todo final de semana. Tinha um amigo meu que a mãe super responsável dele deixava sair com o carro. Então, misteriosamente, tinha todo o final de semana pizzado na casa dele. Daí os pais de todo mundo levavam todo mundo na casa dele. Daí, quando os pais já chegou todo mundo já, a gente se enfiava dentro do escort dele e saía na casa de umas meninas aí. Ih, Maria! E... Nossa, não pode senhora, falar essas coisas não, cara. Dava umas merdas boas, cara. Eu imagino. Eu vou ter que acabar revogando o seu título de nerd nesse podcast, cara. Mas eu não sou nerd. Temos um espião! Moita, moita, acende as tochas. Porque eu sou sempre muito... Eu pego os gatos. Acende as tochas, moita. E prepara, e prepara as magias aqui. Isso na oitava série, daí tinha o pessoal, as meninas começaram a mudar de escola, que oitava série lá, geralmente o pessoal ia pra Objetivo, Ângulo, grandes franquias, assim, sabe? Aham. Uhum. Daí algumas queriam se despedir dos amigos. É, eu sei, eu entendi. Daí rolava uns encontros melhores. E... Meu Deus, cara. Mais animado, sim. Meu Deus. Eu acho isso. Super chantilly. É... Que? Ah? O quê? Eu escutei chantilly? Não, cara, não. Peraí. Chantilly não existia aqui nessa época. O que existia... É... Porque existia aquele pirulito que você molhava num pozinho e ele estourava. Cara, eu tava sério, era 98. Eu tava sério, era 98 já, cara. Então, cara, o chantilly não tinha chegado no Brasil, não. Cara, você não... Você sabe na onde... Não, você sabe na onde que o Cast morava, né, cara? Você sabe qual que é a cidade natal do Cast. Então, lá não devia ter chegado. É, lá não tinha mesmo, cara. É que por hidroavião o pessoal não levava. Mas às vezes caía algumas coisas de paraquedas lá da ajuda humanitária. É. Precisa ver quando caiu uma TV a cores lá. Caiu uma garrafa de Coca-Cola pra Zika lá. Quando caiu a garrafinha de Coca-Cola vazia, era até o filme lá, né? Os Deuses Devem Estar Loucos. Pra provar que tinha essas coisas modernas lá na minha cidade, quando eu tava, acho que sei lá, quarta série, que era, é. eu fingia tá passando mal na escola pra ir pra casa jogar Mario 3, cara, do Nintendinho. Eu chegava pra professora. Foi ano passado isso? Que série? Acho que sei lá, quarta, quinta. Isso foi no cursinho já, né? Não! É, no cursinho, tô passando mal. Ele ganhou um Super Nintendo quando ele tava chato. Nossa. Não dá Dynavision, cara. Você ganhou um Dynavision. Já vem com 250 jogos. Primeiro dia de aula e tal, chega o QF na faculdade. Olha só, super novidade que chegou lá na minha cidade. Meu pai comprou pra mim, só porque eu passei aqui, ó. Olha o Tamagotchi! Chegou os amigos dele da República. Os amigos dele, tudo com Play 2 jogando dele. Nossa, que é isso? Acho que é magia. É, tecnologia alienígena. Ai, ai. Vocês têm a intenção de chamar mais alguém pra prolongar um pouco? Não, o... essa mina que você chamou é muito esquisita. Episódio... Ela é completamente esquisita. Cara, não foi culpa não, minha. Não foi culpa sua. Eu, não, a culpa é... Todo mundo sabe de quem que é. É da Nana. É da Nana. Aliás, eu vou entrar aqui no MSN só pra ver se ela tá online. Entra mesmo. É, a Nana não tá online e não tem ninguém pra chamar. É triste. Ah, tá. Nana não está online. Então. A gente. Cara. Teve a vez. Agora eu fiz também. Teve a vez, cara. É. Porque assim, eu era meio capeta, pelo menos até a sexta série, né? Porque. Na sexta série pra frente, eu fui estudar numa escola que minha mãe era inspetora de aluno, aí eu tive que endireitar, né? Mas antes disso, tipo, acontecia merda, assim, na escola, o QF tava ali, já pegavam ele e já levavam pra diretoria, porque grande chance de eu estar envolvido, entendeu? E aí, teve uma vez que teve um rolo lá no pátio e tal, aí a inspetora de aluno lá pegou dois que tava brigando e pegou eu. Aí fui pra diretoria, né? Aí a mulher, nossa, vocês estão enrascados agora e não sei o quê, vocês vão falar com a diretora. Aí eu, tá bom, tô lá, tô acostumado. Aí tô lá na sala da diretora, e a diretora foi fazendo aquela sessão, como é que fala? interrogatório de cada um, né? Tipo, ah, o que, que você fez? Aí o outro, ah, ele chamou a minha mãe de gorda e falou que meu videogame é uma bosta. Sabe? Aí chegou na minha vez, né? Tipo, eu não tinha feito nada, cara. Não tinha feito absolutamente nada e tava lá. Aí chegou na minha vez, ela... E você, Kev? O que, que você tá fazendo aqui? Aí eu apontei pra um e falei, eu sou advogado dele. Cara, você precisa ver a cara da diretora ligando pra secretária, falando pra ligar pra minha mãe não vir pra escola mais. Foi muito bom, cara. Essa ficou no... Que manobra, cara. Essa ficou nos anais da escola, cara. Cara, muito bom. Eu lembrei que agora eu posso estar numa escola dual, né, aqui na cidade onde eu moro. E eu tô trabalhando lá na... Tô ajudando o pessoal a passar nota no computador, fazer essas coisas de escravo. Então, entra um moleque lá que fez merda, uma menina que fez merda, né? Ficou uma hora tentando se explicar que ele conseguiu mijar num colega sem que... Pera. Deixa eu... Porque assim, picotou muito aqui. Eu só quero ver se eu entendi. O moleque tava na diretoria tentando explicar por que que ele mijou acidentalmente no amigo dele. É isso? É. Então, é. Tipo, é uma mistura de acrobacia com muito azar, cara. Ele pegava e explicava. Tava assim, então, mano, ó, eu tava assim, ó. Tava segurando o meu pipi, né? Aí, tava lá mijando. Aí veio e chamou não sei quem. Veio e me deu um empurrão. Aí eu fui ver o que tava acontecendo. Aí eu virei, aí acertei o moleque. Eu falei, o que é, mano? Eu tive a curiosidade de ir no banheiro pra ver como que é. Cara, tipo, tinha aquelas divisórias entre um mictório e outro, tá ligado? Era humanamente impossível. O cara fez a parábola. Tipo, todo mundo que vai coordenação tem muito azar, ou é acrobata, ou é um santo, cara. Porque, também teve um moleque que tô tentando explicar, né? Como que o pirulito que ele tava na boca foi parar no cabelo do professor. Ele disse que ele foi jogar o pirulito no lixo e o professor passou na frente. Aí eu fico pensando, quanto tempo esse pirulito ficou no ar pro cara dar tempo de entrar na frente? Na verdade, nem deve ter sido uma trajetória tipo retilínea, né? Ele deve ter feito alguma coisa bem Robocop, jogou na parede pra quicar na porta e não sei o que e caiu no ar. Não, ou a sala de aula é muito, muito grande, cara. Às vezes ele fez o Jornada nas Estrelas, né? Ele deu aquele puta saque assim com o pirulito. Sacou o pirulito. Ei, ai. Falou de aula de artes, né? Que não se faz nada nelas. Eu tava numa dessas. E, bom, em aula de artes você sabe, né? Você não pede pra ir no banheiro. Você vai. E aí, né, peguei. Peguei, tava lá, a professora tava ocupada demais, tentando conter a sala, e eu peguei e fui no banheiro. Tô andando pelo banheiro e tal. E fui no banheiro. A hora que eu tô voltando, tem uma escada, que na parte de baixo da escada tem uma portinha pequenininha que serve tipo um almoxarifado pro pessoal guardar produto de limpeza, essas coisas. E eu tô voltando, e essa porta tá aberta. Aí eu pego e olho lá pra dentro, tá inspetor de aluno lá. E essa porta só abre por fora. Tem um trinquinho lá. Eu peguei, fechei e passei o trinco. E voltei pra aula. Você deixou a inspetora lá dentro? Eu prendi a inspetora de aluno debaixo da escada. Cara, deu um rolo, cara. Mas deu um rolo. Você... Tá, mas você voltou depois pra ver se... se ela ainda tava lá. Não, não voltei não. Fiquei na minha sala quietinho. Um santo. O nego agora vai reformar a escola, arromba aquela porta lá e encontra um cadáver. Não, não, ela foi encontrada. Ela foi encontrada depois. Pode ficar tranquilo. Ela me levou várias outras vezes pra diretoria. Ah, então tá. Então foi tipo uma vingança pessoal. É, foi aquela coisinha, tipo, ninguém tá vendo, eu vou me safar. Vou fazer. Uma coisa que aconteceu comigo, eu fui vítima de uma peripécia. Ih. Tá sério. Ah. Tinha uma menininha lá, né? Na minha classe, que eu gostava muito dela. Aí eu cheguei pro meu melhor amigo, né? Falei, cara, eu gosto da fulana. Ih, eu já vi. Aí, essa história. Nossa, eu também. Já vi essa história. Aí eu pensei, fodeu, né? Agora a gente vai sair aqui na briga de foices com direito a três, continue cada um, né? Então, pra isso, eu falei assim, ó. Vamos fazer o seguinte. A gente sai pro recreio, a gente come os lanches, terminando, quando bater o sinal, a gente vai e se encontra com ela, nós dois juntos, e pergunta pra ela quem que ela gosta mais. Aí, beleza. Fui lá, pequeno cofezinho, comia meu lanche, meu misto quente, na minha lancheira dos Changeman. Cara, a minha dos Transformers, cara. A minha era dos Transformers. Oi? A minha era dos Transformers. Ah, é? Legal. Era azul? Não, era vermelhinha. Ah. Aí guardei lá, aí eu fui lá, tudo confiante. Eu ainda dei umas voltas assim antes de ir pra lá, pra ensaiar o que eu ia falar, né? Cheguei lá, tava ela, ele no mesmo banco, e ele mostrando o diário dele pra ela, escrito pra dela. O quê? Eu nunca vi isso. Você perdeu a menina pra um gay, cara. Ele tava mostrando o diário dele pra ela. É, tipo, mostrando, olha, essa página aqui eu escrevi que eu gostava de você. É, eu escrevi 5.000 vezes seu caiu, nome, cara. E não adianta nem dar desculpa, porque naquela época não existia emo. O cara era verdade, gay mesmo. Cara, era gay. Gay. Não, mas depois eu cresci e mostrei pra ele, cara. Eu cresci. Não. Mas depois eu cresci e mostrei pra ele, cara. Eu fiz um blog e ele é muito famoso. É. É que nem uma vez que eu tava afim de uma mina aqui já na faculdade, né? Aí eu fui falar pra uma amiga minha. Não tô ouvindo nada. Que nem uma eu vez. Eu também não. Que nem uma vez. Eu fui falar com uma amiga minha. Chefe, você está conosco? Oi, eu tô. Ah. Oi. Estão me escutando? Oi. Ah, oi. Agora tá? Lembra sim. Então. Agora é que nem uma vez que eu tava afim de uma mina, mas isso é já aqui na faculdade, né? Aí eu fui falar com uma amiga minha, que é da física, e a mina também era da física. Eu falei, ah, eu tô afim de tal, né? Ela... Fala com a boca! Eu tô falando, caralho. Aí ela falou, ah, você sabe que ela tem namorado, né? Aí eu sei. Aí ela, você sabe que ele trabalha no CERN, né? Eu sei, mas eu tenho um blog. Então é a vantagem. O que cara. Ela falou? Hã? Não, então. Ela riu 3 dias, cara. Amiga é pra essas coisas. Oi? Cara! Teve a vez que teve a galinha na escola. Tipo. Nossa, é verdade. Não, essa é boa, cara. Que galinha, cara? Não, então. aconteceu o seguinte, no meu terceiro colegial, a gente não, a escola não tinha sala pra gente. Aí eles botavam a gente numa sala mó longe, tá ligado? Colocaram a senhora da linha. Não. Eles iam ter aula no celeiro. Então, perto da onde guardava a nave do Clark. Aí o que acontece? A gente foi deslocado pra um galpão industrial, mó foda lá, longe. E aí o que aconteceu? Um dia a gente chegou lá, e a gente que tinha a chave do lugar, pra você ter noção. A gente foi lá abrir aquelas portas igual de loja, sabe? De correr pra cima, assim. A gente abriu isso, cara. Tinha uma galinha lá dentro correndo, tá ligado? Aí um amigo meu lá, que era do sítio. Não, cara, vamos pegar essa galinha aí, cara. Aí ele pegou e saiu correndo atrás dessa galinha. No meio de um monte de torno, umas coisas lá e tal. Aí o cara voltou com a galinha depois, né? Aí a gente, um monte de cara no terceiro colegial e uma galinha. Aí o que a gente falou? O que a gente vai fazer, né? Aí esse cara do sítio deu a seguinte ideia. Aí ele falou, cara, vocês sabem hipnotizar a galinha? Aí, eu não. Vamos hipnotizar a galinha, cara, que não sei o quê. E tal. Aí que ele. A ideia era o seguinte. Tipo, se você faz esse barato aí, ela fica quietinha. Se você não ir lá e mexer com ela. Ela fica parada, hipnotizada até morrer, sei lá. Aí, o que a gente fez? A gente pegou. Ah, é? Você não pode treinar ela, tipo, hipnotizar pra ela roubar um banco? Não. Não dá certo. Já tentaram. Você não pode hipnotizar pra roubar um banco? Já tentaram e não deu certo, não, cara. Elas não são muito convincentes na hora de falar passa grana. Mas então. Entendi. Aí o que acontece? A gente pegou e hipnotizou a galinha na cadeira. Bem encostada assim na escrivaninha da professora. Então, tipo, não dava pra ela ver que tinha uma galinha lá. Aí a gente deixou a galinha quietinha lá, tipo, você pega e faz. Você faz um risco no chão, e aí coloca a cabecinha dela bem no meio do risco, assim, né? Sim. Aí você afasta, assim, ela fica quietinha ali. Ela fica processada. Aí... Fica. Aí o que aconteceu? Deixamos lá a classe toda quietinha, esperando a professora chegar. Quem é que tá suando o nariz? Como assim? Suando o ventilador, velho. Então... Aí. Parece um. Cara. Olha o anônimo safado aí, ó. O anônimo que tá aprontando. Para com isso, cara. Eu tô deixando meu cofrinho, cara. Pedras, cofrinho de pedras. Tá. Aí, né? Para com isso. A sala toda quietinha. Fala mais alto. A sala toda quietinha, esperando a professora entrar. Com a galinha lá, né? Todo mundo já a par do que tá acontecendo. Cara, quando a professora puxou a cadeira, saiu essa galinha voando, a mulher quase morreu. Muito da hora. Ou tinha aquela. Tem aquela de pegar pó de giz, coisar o giz, esmagar tudo ele, colocar na espada o ventilador com ele desligado e depois ligar ele. Não? Eu já ataquei Liquid Paper perto. Nossa! O que você fez? Ataquei um potinho de Liquid Paper no ventilador. Nossa, fizeram isso na minha escola também, cara. Só isso não foi na minha sala. Na minha sala já jogaram um sabonete, cara. Por que eles tinham um sabonete na sua sala, cara? Aí que tá, cara. Não era pra estar lá. Ah, é, então, tipo, não era pra estar aqui, vamos nos livrar dele. Eu quero jogar no ventilador, né, pra se livrar do barato. Ótimo, cara, ótimo. Cara, teve uma vez que aconteceu um lance muito, muito sinistro. Tipo, tava um amigo meu sentado na carteira dele, e a gente lá do fundão, como sempre, nada pra fazer. E aí Eles apostaram entre eles, tipo, falou, ah, tal, se você ficar sem calça a aula inteira, a gente te paga sei lá o quê. Então o cara, na carteira dele, era aquelas carteiras de mesinha, sabe? Aí o cara pegou e abaixou a calça, uhum, e deixou a calça lá no calcanhar. E ele tinha que ficar a aula inteira assim. Só que naquele dia, cara, a professora começou a andar no meio das fileiras. E aí o que aconteceu? Ele foi erguer a calça, né, na hora que ela entrou na fileira dele. E aí o cara da frente dele pegou e enfiou os pés por trás, assim, e colocou os pés em cima da calça dele. Ele não tinha como subir as calças. Aí ele ficou lá tentando subir a calça, cara. A professora chegou perto dele, assim, deu uma regalada de olho e virou as costas, tá ligado? Cara, foi muito foda, cara. Olha. Ah, eu tinha um amigo, cara, que o uniforme lá era ou calça jeans ou uma calça textel, né? Daí ele catava, ele colocava o pra fora da calça. Ele ficava lá mexendo até ficando. Daí a professora chamava ele pra ir na lousa, qualquer coisa assim. Ele não deixava calça textel assim, andando. Ah, meu! Que isso, cara? Vocês estavam com os caras muito doentes. Cara, aqueles filmes de escola americana problema não tem isso, cara. Pode crer, né? O mestre com carinho, aposto que nunca ninguém pensou nisso. Não, os caras vão armado lá, mata a galera, mas não anda de... Pô, era divertidíssimo, cara. Jeff. Xiii, caiu. Caiu mesmo. Bom, vamos terminar por aqui. Já deu 50 minutos, acho que o pessoal já deu pra enjoar de peripécia ali na escola. Além do mais, quase que o caiu. Nossa convidada aleatória caiu também. Então, esse... O que caiu, né? Foi? O Cash caiu de vez, né? Simplesmente caiu do chat. É, e você não caiu nenhuma vez, né, mãe? Caiu uma só. Uma só lá no começo, depois... Esse só reiniciar. Esse é o meu moito. Então tá bom. Vamos terminando por aqui. A gente quer agradecer todo o pessoal que conseguiu baixar esse arquivo, porque vai ficar meio grandinho. E até a próxima, pessoal. Mandem e-mails pra gente no ordenormais@gmail.com com mais ideias. E até a próxima. Visitem nosso blog. Isso mesmo. Falou, velho.